acompanha essa aproximação, torre 18.6, bom pouso. 18.6, Chanel 63, o nono pouso. Torre Salvador, Oceania 63, o nono, está ingressando na final, estabilizado ILS. 63, o nono, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização de pouso, Oceania 63, o nono. Cancel de Sun 3663, a linha decola da 10, vento 140 graus, 10 nós. Autorizado, alinhado de decolar, Sun 3663. Copiado, reporte quando controla o táxi, Juliette Tango Zulu. Salvo Salvador, o Xanar 6312, pushback estacionamento, 6310. 6312 da US Xanar, gate é o 10, coordenação de pessoal, reporte quando controla para o táxi. Autorizado, reportada para o táxi, Matheus. Para o táxi, o Xanar 6225, 76, bordo 4 horas e 30, alterna Goiânia. 30 Goiânia, confere apenas o PLV por gentileza, 6225. 76 a bordo. 076, sente via Índia, no ponto de espera chama a torre 186, altímetro 10017, bom voo. Sente via Índia, ponto de espera 186, 10017, grato, bom voo. Tango Zulu procede, pátio ONU Índia, não posso esperar quando pronto, chama a torre em ONU 18, decimal 6, o altímetro 10017, agora bom voo, Zulu. Índia, não posso esperar 18.6, Tango Zulu, obrigado, bom dia. 130 graus, 12 nós. Sente autorizado o pouso, Xanel 63 ONU, 1017. Afirmo 1017, check train pouso. Embaixo travado, Xanar 63 ou 9. Xanar 3663, decola alta 9, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 3663. Abaixa o farol da barra. Pronto, no ponto da barra. 6225, bom dia, visual com R2 da companhia, final da 10. Após a passagem do Airbus, alinhar e manter cabeceira 10, Xané 6225. Após a linha 100, na 10, 6225. 6859, base de cota Curitiba 360, informação em curso agora é a mais. Por gentileza, um minutinho, cópia. No táxi, o Xanar 6312 está com 139 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Aracaju. Xanar 6312, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera chama 8086, altímetro 10017. 10017, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera torre 108. 3111 no solo 10. Libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. Liberando a direita 1219, chama 319. Utilizado nível 360, decolada 10. Primeira curva é direita, precisa saída Arbó, após Elefa, onde intercepta a rota Upper Zulu 21 até Sorocaba, após conforme o plano. 5521 no transponder, o controle 120, décimo 8, tanto 3859. Salvador, nível 360, decola pista 10, curva direita após, para estudar, bom, Resposta Lefa, Presolu 21, confirmando 5521 transponder, 208 controle, tá 3859. Confirma apenas um nível, copiado? Nível 360. Correto, 09 ao portão, reposto quando pronto. Portão. Solo Chanel 6319, livrou, você escuta. 6319 no táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Via Alfa vai reportar da Juliette, o Chanel 6319. O Chanel 6225, livre decolagem da 10, o vento 140 graus, 109. Chanel 10, o 6225. Chame Recife, 1251, Alterne 13325. Recife 251, Alterne 3325, Alterne 1299, bom dia. Bom dia. Chanel 6225, decola aos 13, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 6225. Portão 62, Chanel 6319. Bom dia, 6225, suba ao 320, você é de bom, vigilância. 320, 6225. Zulu, livre decolagem da 10, o vento 140 graus, 129. Posto quando pronto para o táxi? 303, autorizado, chama táxi, no 605. Romero Cabral, pode prosseguir direto destino, Romero Cabral. Ação remota, com a dimensão aqui do solo, reporte para o táxi, 5221. Solo American 982. American 980, could you confirm the flight level that you request to receive? I'm sorry, say again, sir. Okay, clear to the clearance to receive. I have the flight level 410. Could you confirm that flight level that you request? Negative, sir. We are requesting a flight level 330, sir. Okay, flight level 330 with a minute standby to clearance. Okay, we'll be standing by. Thank you, sir. Juliette Tanzuru, fora de solo. Sulão, uma centena, Juliette Tanzuru, na saída Arco, vigilância. Juliette Tanzuru. American 982, are you ready to copy flight level 330 to receive? Yes sir, we're ready to copy. American 982, clear to receive flight level 330 via upper whisk 58. Take off from runway 10, left turn, Phuket departure, schedule transition. stop code 5501, seconds of departure will be 120.8. Okay, understand, American Dino 8 is cleared to Recife via Upper Whiskey 58 on the climate maintained flight all 330 on the Puka, departure runway to transition, and squawk 5501 and 120.8 for the departure. Correct, after takeoff, left turn, American 980. Yes sir, left turn after takeoff, yes sir, thank you. Correct, reporting when you're ready, push back and stop. Okay, we will call you back. Para o táxi chegou no 605 com 171 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 40. Uno 605, táxi autorizado até o ponto, espera via Índia, no ponto de espera quando pronto, chama a tua, 186, altímetro 1097, bom voo. Livre táxi, ponto de espera, 286, no 605. Salvador, trip 5221 para o táxi, 49 a bordo, 3h30 de autonomia, alterna Salvador. 049 a bordo, confirmando o trip. Confirmo. Táxi via pátio, Índia, até o ponto de espera da 90, no ponto de espera quando pronto chama a torre 1086, o altímetro 1097, trip 5221. Táxi via Índia, ponto de espera da 102286, 5221. É, só confirmando o nível autorizado 160, ok? Ok, está adequado para nós, obrigado. Bom dia, 3663. Bom dia, Gol 9250, projetado, mar e a chegada. Chanar 6312, decolado. Chanar 312, submatenha 350, vigilância Puka. 350, Puka 6315. Salvador, Chanar 6225, pode voar Nitsa? Mantém a saída 6225. Mantém. Então 38590 o portão, coordenação aqui pro solo, reporte para o táxi. Contra táxi está 3859. 5 chame Recife, 12085, alterna 12545. 12845, 12545. Escutei até intercer, Manati. Mike Eco Delta, Salvador, Manati, mil pés, altitude autorizada, decolagem da 17, primeira curva à direita, corredor axé, até a liberação do controle, aciona 0125 no transponder, o controle 120.8, papapapá, Mike Eco Delta. Imagina, quando o pronto chama a tua, 108.6. Aqui é com o Delta, bom dia, livre acionamento, chama pronto ataque. Trip 5221, ponto espera, pronto decolagem. 5221, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Vem, mantém 5221. 87, Guarulhos, formação em curso a mais, pronto, copo 360. Copo, senhor, está 3, 4, 3, 7. Então 3487, autorizado Guarulhos, nível autorizado 360, decola da 10, primeira curva direita, curtida saída da Euleda, pós-Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota Upezulu 16. 5531 no transponder, controle 120.8, 3487. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da Euleda, pós posição Leda, rua direto bridge. Intercepta Upezulu 16, 5531, transponder, controle 208, 3487. 198, bom voo. 208, controle 601, obrigado. Controle Salvador, Gono 605, decolou na Nail. Gono 605, contato na regulagem, subiu uma tenta 260. 360, 9605. 5221 está alinhado, Matheus. Gente, aguarde strip. Decolagem da 10, vento 150 graus, 109. Decolagem 5221. Baixo Salvador, 6312. Webjet 6729, informação em curso é a mais. Pronto, cópia. Pronto, cópia, do espaço da web. Webjet 6729, autorizado Guarulhos, nível de voo autorizado é o 360. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, pós-Leda, direto posição bridge, onde intercepta a rota Upezulu 16. 5534 no transponder, o controle 120.8, Webjet 6729. Autorizando Guarulhos, 360, decola a pista 10, primeira curva de saída da El, Leda, direto bridge, onde tem certo peso, gol no meio, passando na rota do plano de voo. Transponder, 534, controle em 1208, MJET, 672 lá. Correto, reposicionando pronto no 02, o portão. Reposicionando o portão 2, o portão está pronto, o MJET, 672 lá. Salvador, bom dia, San, 3304. Controle trip 5221, está mantendo a reta perfil da porta. Se mantenha 160, sai da porta, 5221. Você é liberado a restrição de 15 milhas, 10 mil? Afirmativo. Certo. Após o Elefa, onde intercepta a rota Upezulu 17. 5514 no transponder, o controle 120.8, 3304. Autorizado Brasília 340, decola da 10 com curva direita, arbore, transição Elefa via Upezulu 17. Transponder 5514, controle 120.8, 3304. Gente, correto, só corrigindo a informação em curso agora é a MAC, o TAM 3304, por gentileza escute. Ciente, vai ouvir, TAM 3304, obrigado. 182 vai descer ao 070, formação de tráfego, 12 horas, 13 milhas, no rumo oposto, subindo para o 060, tipo aeronave, é um Charlie 402. 070, agora 982. 988, desce ao 060, chegada Marigol 988. Do gol Golfo no 888? Afirmativo. É, afirmativo, essa é um 888, confirmado. 888. 060. Edson Zulu informa o tráfego na posição de 11 horas, aeronave a 8 milhas no rumo nordeste, mantendo 070, um Boeing 728. Da sede da Correia de Vista. É com Índio Novembro, agora 4 milhas para ingressar na terminal de Léus. Serviço será terminado, chame o controle em 1201. 3859 com 136 bordo 440 alterna Campinas. Então, 3859, táxi via parte, o Indy até o ponto espera 10. Quando lá, pronto, chama a torre 186, altímetro 0017 com voo. 0017, parte, o Indy 186, ponto pronto, para 3859. Vai ser 1255. 255, copiado. Acho que tá, cruzando 120 para o 50. Copiado, acho que falar, mantenha o 0, desse mantenha o 050. Autorizado, Mike Eco Delta chama para ingresso, pistão no 7. Tá 3859. Tá 3859, LM, mantém o cabeceiro no 0. LM, mantém o cabeceiro no 0, tá 3859. Ficou 829, tá pronto para o pushback 670 com 2. Seria o Webjet 6729, reportou pronto no 02? Afirmativo, 6729, pronto no 02. Coordenação aqui do Sol, é ponte para o táxi 6729 da Web. Reporta no 29 da Web. Opa, papapá, desça para 2010, ajuste no 017, reposta brisada no LS. Para 2017, importar a IMS. Economia 05, Recife, 1251, alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3, confirma o decimal? 2-5. 2-5, obrigado. Com o Delta autorizado, ingresso é porta alinhada e pronto para a decolagem. 1888, prossiga para 2010, 1017, ajuste, é porta estabilizada no LS. 2000 com 1017, chama estabilizada no 888. Já 3859, livre decolagem, pistão no 0140 graus, 109. Colagem do 190 da 3859. 188, pode voar a etapa, levar uma formação? Afirmativo, boa etapa. Obrigado. Decolagem, pistão no 7, vento 140 graus, onda 2, mais 1, Mike F Delta. 2859, decola os 3-2, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 308, tá 3859, boa. Estabilizou agora 982. Contato de aproximação, agora 982, torre 186. 186, boa. Quando o Salvador tá 3859. 3859, lance 360, você dá bom. 360 agora, tá 3859. Todo Juliette Tango Zulu tá cruzando 085, a intenção é prosseguindo mesmo em condições visuais. Escalas 1233, se eu siga o nível 085. O Juliette Tango Zulu. 085 Zulu. Juliette Tango Zulu, chame Recife 1260 e alterne 128.8. 1260-1288. Obrigado, até o retorno. É. Delta decola aos 33, controle agora 120 decimal 8, bom voo. Voo 982 confirmando, baixou e travou? Baixou e travou. Sim, voo 982, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 10 mais. Livre pouso no zero agora, 982. A bordo com fins, confirma a autonomia? 4 horas e 7 minutos. Quente, 4 horas e 7 minutos, 6729 da Webjet, via Índia, no ponto de espera chama torre 186, altímetro no 017, bom voo. Afirmativo, Índia, ponto de espera, 186 no 017, boa, Webjet Papavá, confirme a proa, o senhor deveria após mar e corrigir após Itapuá, Duna. O senhor, Itapuá, Duna. Tá, confirme, o senhor tá tentando desvio, qual foi o motivo aí do senhor não cobrir a chegada? É, não, foi a falha que descobri após Itapuá, desculpa. Proa de Duna, Alfa Papavá. O gol 1888, redução 1909, 190. Revisando para 190 no 888. Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador. 487, prossiga. Não, a gente faz o check-in que está aqui na posição 05, está precisando de um operador de ingresso. O senhor tem contato com alguém aí, por favor, quem está entrando em contato com a companhia aqui também, quem acha? Eu vou entrar em contato com a Infraero, ok? Bom, muito obrigado, senhor. Nada. Web 6729 após o gol na curtíssima linha e manter cabeceira no zero. Ali bateu após o gol, 6729.